que eu vou e me leva pelo caminho reto. E sugando o meu néctar, ele se esconde no meu cabelo. Quando eu recuo, viro uma carniça. Ele quer apagar em mim, de qualquer maneira, o seu ganso preto. Ganso preto, ele quer apagar em mim, ganso preto. Seu suor, mas eu vou me vingar quando conseguir meu testigo. Vou botar tudo pra fora. Talvez o fraco seja um funil, um caldo grosso. Isso me enche de esperança e coragem de vencer. Porque o amor que você bufa pelo ar, eu respiro em couro. Thank you.